Amor é a força que nos liga nesta jornada de crescimento. Conexão entre seres humanos, momentos de alegria. Compreensão cósmica neste vasto universo interconectado. Gesto generoso e sincero que aquece o coração. Amor e conexão são nossa maior riqueza. Juntos podemos enfrentar qualquer tristeza. A música suave nos envolve de magia. Amor é a força que nos guia. Amor é a força que nos guia. Amor é a força que nos liga nesta jornada de crescimento. Conexão entre seres humanos, momentos de alegria. Compreensão cósmica neste vasto universo interconectado. Gesto generoso e sincero que aquece o coração. Amor e conexão são nossa maior riqueza. Juntos podemos enfrentar qualquer tristeza. Música suave nos envolve de magia. Amor é a força que nos guia. Amor é a força que nos guia.